Sintonize Rádio Alvorada de Parintins. ZYH283, ondas médias. Frequência de 1380 kHz. ZYC252, Alvorada FM. Frequência de 100,1 MHz. Rádio Alvorada de Parintins. Emissora católica da Fundação Evangelii Nunciandi. Localizada na Rua Governador Leopoldo Neves, 516, Parintins, Amazonas, Brasil. Você ouve agora na Alvorada FM a próxima atração. Mensageiro da Amazônia. Oferecimento Fundação Evangelii Nunciandi. São 11 horas e 37 minutos. Está no ar a edição do Mensageiro da Amazônia desta sexta-feira. Vamos para os avisos do dia. São 11 horas e 47 minutos. Bora fechar aqui o Bom Dia Cidade. Já tem o Jornal da Amazônia com o Neudson Corrêa. E eu volto no domingo. Amanhã, sábado, minha folga. Domingo a gente está aqui de 8h30 até as 11 da manhã. Conto com você, viu? Até lá. A trilha sonora da sua vida. Alvorada FM. So.